Hey. Na esquina do bairro bebendo pérgola, na visão da área tipo um gárgula, matando sanguessuga que são Drácula. Tá ligado na curva, então te pego lá. Usasse a cabeça antes, degola. Cigarros e prostitutas, noite fria, sozinho. Mas a madrugada me guia, caminho entre corpos empilhados na rotina. Então me esquivo dessa maldita orgia. Mais um louco pensante. Se a vida não for fiel, fiel, não quero a morte diamante. E ela é dura tipo adamante, frágil tipo um barbante. Fazendo o homem barbado, mais um derramado no bar. Ha. Sujeito homem tem que saber o que quer da vida. O MC tem que saber se pôr nas rimas. Digo sem sombra de dúvidas, na sombra sem dúvidas. Fudido não quer ver ninguém bem de vida. Preocupado com as minhas dívidas, tão bem de vida. Fraco não tem culpa de nascer fraco, e sim continua fraco. Ha. Meu coração não era pedra, era vidro, hoje são cacos. Vontade de deixar esse mundo em pedaços. E essas ruas têm segredos que não podemos rimar. Os caras te dão sono eterno e não com canções de ninar. Quem não era e finge ser, só mais um fuzil que trepa. Nunca senti na pele, é tipo lepra. Eu faço o que tenho que fazer. Peguei a estratégia pra ganhar. Mas não posso morrer por você, nem te dar planta. Visão ampla. Eu faço o que tenho que fazer. Peguei a estratégia pra ganhar. Mas não posso morrer por você, nem te dar planta. Visão ampla. E enquanto uma me amava e a outra me odiava, levei as duas pra cama. O ódio e o amor me equilibrava, tranquilizava, me concentrava. Antes qualquer coisa eu disparava, tipo tô sem trava. Mas nunca induzido tipo um coma, longe da DP tipo nona. Quem não tá preparado é tipo lona. Eu quero ver ficar de pé se o céu se abrir, toda a verdade vir à tona. Sobre política, não vote. Sobre essa estrada, não volte. Sobre os críticos, não fode. Faço o que quero, quando quero e como quero. Longe de um cemitério. Ela quer prata pra dar feliz, ele quer prata pra tá feliz. E o mundo não é o bastante pra nós. Foda-se, eu não sou juiz. Papo reto tem que ser dado. Vejo irmãos sedados, querendo acertar o alvo sem dardos. O flash te cega por uns segundos, mas o viciado em brilho é eternamente ofuscado. Enlouqueceram e riram das tragédias. Ótimo jeito pra se defender. Vou arriscando sem temer o fracasso. O passo foi dado. Vergonha é retroceder. Quem vai ficar de pé ou embora quando o vento bater? Isso só o tempo vai dizer. Eu faço o que tenho que fazer. Tenho a estratégia pra ganhar. Mas não posso morrer por você, nem te dar planta. Visão ampla. Eu faço o que tenho que fazer. Tenho a estratégia pra ganhar. Mas não posso morrer por você, nem te dar planta. Visão ampla.